não posso mais viver sem o teu amor. Não, eu não vou mais simular quem não sou. É, encontrei Jesus e sigo para o céu. Jesus pra mim é o número um. Eu já decidi segui-lo até o final. O seu amor me faz tão feliz, tão feliz. Entendi quando um dia enxerguei com os olhos da fé. Descobri onde foi que eu errei e me